Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Um Casal no Escurinho. Eu sou o Ti, sou seu host. Fala oi. Olá. Hoje a gente tá aqui numa sessão que tem, tipo, seis pessoas. Cheio de casal. A gente veio ver um filme que é só por amor a vocês, tá? Ouvintes queridos do coração. Primeiramente profissional. Primeiramente profissional. Nós vamos ver a grandíssima, maravilhosa pérola, candidata ao Oscar de não sei quando, Armadilha. É mais uma história de assassino onde três pessoas estão presas. Aliás, mais uma, né? Na primeira, onde três pessoas estão presas dentro de um caixa eletrônico. Ei, o que você tá esperando do filme? Que ideia de bosta. Eu não tô esperando nada, né? Tô esperando coisas toscas e, tipo, idiotas. Ah, esse filme vai ser muito besta. Vai dormir à noite? Provavelmente não. Por que não? Porque eu sou besta. Eu fico com medo, eu sou idiota. Eu vou ficar com medo daquele cara parado na frente da merda do caixa eletrônico. E você? Eu, honestamente, tô esperando rir muito desse filme. Acho que vai ser muito divertido. Acho que pra mim vai ser aquele filme que é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que ele dá a volta e fica assim, épico de tão bom. Só pelo trailer já é sensacional. Ele corta a força do caixa eletrônico, não, as portas falando. Trancam. Você quer que eu dê spoiler desse filme? Não, vai estragar. Tá no trailer, as pessoas vão ouvir o trailer logo em seguida. É, ele tranca a porta, tipo, corta energia, tranca a porta. Aí ele vai lá, estaciona calmamente um caminhão tanque do lado do caixa eletrônico, põe um cano no ar-condicionado e enche de água. Você tá estragando o filme pras pessoas? Tô nada. Tá nada. Vai começar, tchau. Tá bom, a gente dá a volta, galera. Ouçam o trailer aí, sei lá, se divirtam. Até mais. If you leave now, you're gonna blow up with her forever. Come on, come on, come on. Go talk to her. Life's about choices, man, and one bad one can ruin every good one you ever made. All right. Emily! It's freezing out here. Why don't I just give you a ride home? That would be great. Thank you. It's gonna be a good night, bro. So riddle me this. What's good with getting food? It's after midnight. Oh, it's fine, honestly. I need 7 in the ATM, by the way. Dude, you're killing me right now. I'm sorry about him. All set. Let's go. What the hell is that? Why wouldn't you use the ATM? Why didn't he come in then? Who cares? I'm freezing. Let's go. Just wait a second. He's just watching us. What's he doing? Is there something I can help you with? Call 911! I have my phone. Where's your phone? In the car! Security guard. Are you okay in there? What's up? Should we down there? They kill us! Turn to the gate. The sun will be up for all of us. We'll be lucky if we don't freeze to death. There's no heat. He got the power. Why is he doing this to us? I don't know. Maybe we did something to him. He's one guy. And there's three of us. We're locked in. Bem, pessoas, chegamos à segunda parte do sexto episódio do podcast Um Casal no Escurinho. E, bom, meu Deus, né, o que foi isso? Mas antes de entrar no filme, vamos falar um pouquinho sobre os trailers, que a gente teve uns trailers bem legais. Bem legais. Ah, teve trailers legais, pô. Um só. Não, Skyfall, 007 novo. O único, Skyfall, não, eu quero ver. Skyfall, o Vingador do Futuro. Ah, tá, Vingador do Futuro. Okay. Teve coisas maravilhosas também, tipo Este é Meu Garoto, que é o filme do Adam Sandler. Uma bosta. Adam Sandler, esse é aquele filme assim, gente, por favor, eu vou pôr o trailer na postagem aí. assistam e me digam como que alguém chegou pro Adam Sandler e falou: mano, essa é uma ideia ótima, toma aqui milhões pra você fazer essa porra desse filme. Ele consegue piorar cada filme, consegue ser pior. Nossa senhora, cara. Mas ele melhorar como ator, ele está piorando. Não, ele veio do Cada Um Tem a Gêmea, Irmã, sei lá, que merda, que merece, que a gente não viu ainda bem. Ele consegue piorar. E aí vem nesse filme que, meu Deus, cara, meu Deus. O único filme que eu quero ver é o 007. Ah, eu quero ver Vingador Futuro, apesar de eu estar com medo dele ser uma merda gigantesca. Eu quero ver, porque eu sou apaixonado pelo filme do Schwarzenegger, o primeiro. Quero ver como é, se ele vai ter a cena dele no, na atmosfera de Marte, fazendo sem oxigênio. Nossa, é verdade. Vai ter a cena da mulher abrindo a cabeça, assim? Ah, não sei. Aquela cena é muito boa. Só vale Vingador, gorda. Só vale Vingador do Futuro novo se tiver a Mulher dos Três Peitos e a Nanzinha, da Navalha. Eu acho que vai ter a Mulher dos Três Peitos e tem que ter aquela... Não sei se era gorda. Era máscara de uma gordona. Uma gordona que abre assim. Nossa, muito bom. Sensacional. Bom, okay. A gente teve outro trailer que a gente teve foi O Que Esperar Quando Você Está Esperando. Ah, não. Isso nem vale a pena. É o Rodrigo Santoro falando inglês mais ou menos. Não, não vale a pena. Que mais? Acho que foram esses os trailers. Só. Né? Não. A gente teve vários trailers nesse filme. E assim, é incrível como curto é esse filme. Ele é muito curto. O Armadilha que nós estamos falando nesse momento Armadilha. Demorou 1h20. Tem tipo 1h20, meu, incluindo crédito e o caralho. Puta que pariu. Nossa senhora, o que foi esse filme? Meu Deus. Muito ruim, muito ruim. Eles são muito burros. Puta que pariu. Muito burros. É assim, não é só questão de ser burro. Já começa pelo título do filme. Gente, eu sei que o nome em português é Armadilha, mas o nome em inglês é Caixa Eletrônico. O filme chama ATM, que é o jeito que se chama Caixa Eletrônico nos Estados Unidos. O filme chama Caixa Eletrônico. Nossa. Pelo amor de Deus. Cara, ai, meu Deus. Primeiro que o ator que faz o mocinho... Nossa, ele é tem péssimo. Cara... Nossa senhora. Ele é péssimo. Tá, não tinha outro ator pra escolher, né? Não tinha. Não, cara, dele, de bunda amassada ele tinha. Ele não tinha lábio, né? Não? Uma coisa, um risco, assim. O amigo dele, péssimo também. Péssimo ator. Nossa, péssimo ator. Não, todo mundo. Nossa. Horrível, horrível, horrível. Nossa senhora. Como que esse filme veio parar no cinema? Meu Deus. Eles são muito burros. A gente vai contar a história ou não? Por favor, meu. Ó, só uma coisa, galera. Realmente, vocês estão achando que vai ter algum tipo de spoiler nesse filme? Meu, vai se fuder. Vai assistir Exorcista. Vai tomar no cu. Isso não é nem um filme de terror. Caralho. Assim, tem a historinha lá do cara que ele é meio afim da menina, tem numa empresa, tem uma festinha de Natal, faz um frio do caramba. Não, é assim, eles... É, Alasca, né? É, eles trabalham numa financeira, assim, que tem um centro econômico, que é tipo o Alasca, no meio do Alasca o negócio. É um frio do cacete. Não, a gente, só pra vocês terem uma ideia, como estava extremamente interessante o filme, uma hora aí a gente parou, falou, quanto será que é menos 4 graus Fahrenheit? 5 graus. Vamos entrar na internet pra ver quanto é. Tipo, eu peguei o celular, vamos num conversor Fahrenheit Celsius, tudo bem. Menos 4, menos 5, tipo, menos 20 graus Celsius, caralho. Isso é temperatura, meu, polar, é muito frio. É muito frio. Não, é, cara... Não, tipo, nenhum lugar nos Estados Unidos chega a menos 20. Cara, menos 20 é escroto. Além do Alasca, né? É, então, é escroto, menos 20 é escroto. Como é que eles estão no Alasca mesmo, a gente não sabe, né? Bom, essa é outra coisa, ninguém te situa. Eu só sei que assim, eu cheguei no fim do filme, eu não sei o nome da menina, eu não sei o nome do cara, eu não sei o nome do herói. Whatever. Eu sei que a menina chama Emily. Tudo bem. Mas o herói do filme, gente. O herói do filme. A gente não sabe o nome do herói do filme. A gente sabe o nome do amiguinho engomado, bizarro dele. Porque todo mundo fica falando: Fulano, não sai. Corre, chama Corre. Fulano, não sai. Essa é uma ideia de merda. Não faz isso. Corre, cala a boca. Sabe? Tipo, todo mundo fica chamando a atenção dele. Você descobre o nome da pessoa. Então, mas vamos lá. Eles estão... O cara é meio que apaixonadinho por ela. É o último dia dela na empresa e resolve dar uma carona pra ela. É. Aí o mala do amigo dele se revela. Por incrível que pareça, até aí o filme tava aceitável, tá? Até a hora que ele se encontra com a menina, dá uma chavecadinha nela e tal. Fala, tá, isso aqui tá aceitável. Não tá ruim, não tá bom, mas tá aceitável. Continua. Né? Aí a mala do amigo resolve ir junto, só que ele mora do outro lado da cidade. Nossa. Porque o cara ia levar a menina lá pra casa dela. Isso. Só que o idiota resolve parar no meio do caminho pra tirar dinheiro pra comer pizza. Não, mas... 2 horas da manhã. Não, é bizarro, porque assim, o cara... Eu demorei pra entender que o cara tava querendo parecer que tava bêbado. É, só que ou ele... chapado, porque ele falou que ele ia fumar um baseado. Tudo bem, mas assim, ele não parece nem bêbado, nem chapado, nem nada. Ele parece besta. Não, ele parece uma pessoa extremamente idiota, só isso. Aí eles encontram o tal do caixa eletrônico no meio do nada. Nada, no meio do nada. Nada, de um estacionamento X. Não vou falar que não é no meio do nada. Tem um lugarzinho, assim, uma banquinha que vende árvore de Natal. Toda acesa do lado, assim, do lugar. É. Ninguém pra trabalhar lá e o bagulho totalmente ligado, perto de árvores que pegam fogo. É. Tudo bem. Aí, num determinado momento, os três estão dentro da caixa, do caixa eletrônico. Isso. Que é outra... Ai, mano. Puta que pariu. E aí, eles vão sair do caixa, tem um cara parado do lado de fora, com uma roupa, e aparentemente todas as pessoas daquela cidade têm o mesmo casaco. Mesmo casaco, mesmo casaco. Com os pelinhos, assim. É o gorro com a borda de pelinho, assim. Ai, todo mundo tem a mesma jaqueta. Todo mundo. Aparecem assim, na boa, 4 ou 5 personagens com a mesma jaqueta. Mesma cor, mesmo pelinho, mesmo tudo. Ai, que raiva. Que raiva. Cara, não, e assim, pra ir os três pro caixa eletrônico, é assim, vai o babacão. Tipo, ele para longe pra caralho. Pra é, quê? Por que ele tem que parar o carro longe do caixa eletrônico? É, então. Fala. Se você vai no caixa eletrônico, você para do lado. Você não para 50 metros. Se você vai no caixa eletrônico 3 horas da manhã também, você não no vai fazer isso. No frio do cacete. É, vai parar do lado. Aí vai o amigo e fala, oh, você tá me castigando? Vai me fazer andar. Tá bom. O amigo vai, entra no caixa, e aí ele, em vez de... Ele tá se fazendo de bêbado, tá? E o amigo tá se fazendo de bêbado. E aí ele fica lá, depois dançando de dentro do caixa eletrônico, pro outro sair. O outro não manda ele se fuder, nem aproxima o carro. Ele desce e vai. Detalhe, isso a gente já tinha passado por uma cena dentro do carro, que o Corey falou que o celular dele tava... É, ele esqueceu o celular na empresa. O amigo dele, o babaca, o herói que tá dirigindo o carro... O celular dele tá sem bateria. Tá sem bateria. Beleza, já estabelecemos o carro que não liga. Porque, como vocês sabem, o que era um carro que não ligava lá nos anos 80 e 90, hoje em dia é um celular que não tem bateria. Todo tipo de terror. O celular não funciona. É, e aí ele vai, entra os dois no caixa eletrônico, aí a menina fica sentada dentro do carro. E aparentemente ela tá com muito frio, ela não aguenta, vira pro lado, vira pro outro, vira pro lado, vira pro outro, pega a chave, sai do carro, tenta travar o carro, não consegue e vai pra dentro do caixa eletrônico. É idiota isso. Mano, os caras demoraram 2 minutos no caixa eletrônico. Custa. Caralho. Detalhe, ela chega lá, ninguém tinha sacado porra nenhuma, não tinha nem cartão no caixa eletrônico. E eles conseguiram entrar no caixa eletrônico. É, tá todo mundo de boa. Todo mundo de boa, entra todo mundo no caixa eletrônico, foda-se essa porra. Aí eles veem o cara. Não, o engraçado assim, que quando eles vão sair, eles veem o cara, aparentemente deve ter uma barreira ali invisível. Ele não consegue atravessar, é. O cara não atravessa, né? O cara não chega, gente, ele não chega na frente do caixa eletrônico tipo, menos de 2 metros de distância. Ele não chega. Ele não só na parte de trás. Na parte de trás, ele fica ameaçando entrar. Deve ter uma barreira. Ai, velho, puta que pariu. Aí ele abre o carro do moleque, porque o carro do moleque tá com problema pra trancar. Abre e pega a caixa de ferramenta e vai lá e, tipo, decide que ele vai abrir a porta na traseira do caixa eletrônico. Mas pra que ele ia abrir a porra da porta? Depois ele dá uma explicada nisso, que é tipo, ah, vou mexer nas câmeras, tá? Mas é assim, ele passa... O filme tem o quê? 1h20? É. Ele passa 1 hora tentando abrir uma porta que você, chutando, você abre. Ele mata um cara dando um soco na cara dele, é muito forte. Não, e outra coisa, 50% do filme, ele está atrás do caixa eletrônico. É. Neste momento, os três idiotas podiam sair correndo desse caixa eletrônico e na estrada, sai correndo. Não, mas a hora que acontece que alguém sai correndo, é a cena mais engraçada do filme inteiro. Não, o cara coloca um fio... Não, pera, tem que situar. É assim, o Corey, o babacão que está se fazendo de bêbado... Depois que eles mataram um cara dentro do caixa eletrônico... Isso, eles matam um cara dentro do caixa eletrônico, achando que é o assassino... Aí o Corey bota o casaco do cara e fala, cansei dessa porra, cansei de vocês, vão tomar no cu, essa caixa tá apertado, foda-se. E sai andando. Andando não, ele sai andando e todos eles param na porta do caixa e ficam olhando pra um lado e pro outro. Tipo, ao invés de olhar pra um lado pra dentro do caixa e sair correndo, eles param e ficam olhando. Aí o moleque sai correndo. Aí você fica, porra, finalmente, né? Alguém sai correndo. Nada ali, meu, toma um rola. Mas assim, sensacional. Eu comecei a rir descontrolado no cinema. E aí eu fiquei, meu, o moleque deslizou no gelo, né? Não, tinha uma casca de banana. Não, foi assim, foi bem perna longa. Ele toma um rola. Casca de banana. Sensacional. E aí você, ele cai de costas e aí ele fica. Parece cena do filme da dança, né? Quando alguém toma chute no saco. É a mesma coisa. E aí você descobre que tem um fio de metal atravessando o caminho. Isso. E o cara consegue colocar o fio de metal e ninguém vê. Não, detalhe, assim, é um fio de metal fino o suficiente pra ninguém ver. Ele, mesmo na luz do poste. Mas ele prendeu aquela porra. Tudo bem, é assim, ele prendeu em dois postes mega longe um do outro. Ninguém tava vendo e ele é forte o suficiente pra segurar um adulto correndo a toda velocidade pra cima daquele cabo com uma jaqueta acolchoada. Que ia parar, que... Mano! Puta que pariu! Não, calma. Nisso vem um cara e enfia a chave de fenda nele. Isso. No na barriga do moleque. Nisso você fala, nossa, o babaca morreu. Morreu, finalmente morreu. Aí os dois bonitinhos ficam lá dentro. Isso. Ficam se declarando. Ai, que lindo, não sei o quê. É, não, esse é o clichê número 107 de filme de terror, que assim, quando os dois principais, que é o casalzinho, descobrem que vão morrer, eles começam a se declarar. Ai, eu sempre te amei. Ai, sempre te achei lindo, nunca falei nada, mas eu te acho maravilhosa. Vão se beijar, barulho gigante. E eles não conseguem se beijar, é isso. É. E aí o moleque tá vivo, cara. No ele meio vem se arrastando. Estacionamento. Mano, tipo sério. Tipo Smeagol, se arrastando assim. Quem toma uma chave de fenda na tipo, barriga. No corpo. O cara enfia, torce assim, com maior vontade no moleque. E fica vivo, velho. Puta que pariu. E aí, assim, a cena é genial, né? O assassino tá na parte de trás do caixa, sentando a porrada na porta, porque ele é um imbecil. Eles saem correndo, vão lá, pegam o cara. Aí você pensa, beleza. Vão sair correndo na estrada. Vai embora, né? Nada. Tipo, a mina fala, vamos pra estrada. Aí o moleque, o herói, fala, não, ele precisa de ajuda, vamos levar ele pra dentro. Aí até o Corey, que tá com a chave de fenda na barriga, fala, não. Tipo, meu, o cara que tá morrendo não quer voltar, velho. Corre, vai embora. Que burros, cara. Eles voltam pro caixa, o cara. O assassino cai, tropeça. Nossa, não, meu. A hora que o assassino vê que eles estão voltando pro caixa, ele vem correndo. O assassino toma um rola. Puta merda. Meu. Meu, perna eles longa. Eles tiveram pelo menos 4 chances de sair correndo, porque... Ele ficou 50% do tempo atrás do cachorro. Sim, eles podiam ter saído correndo muito bem. Não, mas, meu... Até o cachorro fugiu. Não, e assim, é tudo mega conveniente. Aliás, galera, desculpa, eu falei lá no, na primeira parte que era ele estacionava um caminhão tanque calmamente. Não, é muito mais conveniente que isso. Ele tá, assim, ameaçando lá, ele vai destruir a tranca da parte de trás do caixa eletrônico. Aí nada, ele olha pra trás e vê que tem a banquinha de árvore de Natal, que tá toda acesa, sem ninguém trabalhando. E aí ele vê convenientemente uma mangueira de incêndio jogada no chão. E aí ele vai lá, pega, se arrastando assim em direção do caixa eletrônico. Só que aí, meu, aí foi cagada do editor, assim, porque do nada essa mangueira desaparece. Ela fica um tempão sumida, assim. Ele arrasta na direção do caixa eletrônico, que é tipo 2 metros de distância, corta a cena. Aí quando volta, a mangueira desapareceu. Ele tá do lado do caixa eletrônico, você não tá vendo mais a mangueira, tipo, enfiou no cu a porra da mangueira. Não, mas a mangueira ficou na parte de trás do. Sim, mas eles filmam a parte de trás do caixa e não aparece. Não tá ali. Então aparentemente ele conseguiu abrir a porta. Tudo bem, ele consegue abrir a porta, mas aquela mangueira pra entrar água tem que estar ligada em algum lugar. É. Certo? Uhum. Então, e não. Tinha que estar ligado no lugar que vendia árvore de Natal. E não tava, tipo, a mangueira some. Nossa. E meu, ai cara. É sensacional, assim. E, como eu falei no começo, esse filme é tão ruim, mas tão merda, que ele fica assim. Épico, eu me diverti demais com esse filme. Eu ri assim sem parar, porque são ideias tão imbecis. Não, a pior ideia é tentar acionar um alarme de incêndio. Isso. fica e tenta cair do colo dele. Nossa, mano do céu. Morte mais idiota. Não, assim, ele põe a menina no ombro dele, sentada, tipo quando você leva a namorada no show. E aí eles estão lá com um cesto cheio de papel, pegando fogo, pra quê? Pra ligar o sprinkler que sai água do teto quando tá incêndio. Detalhe, só pro diretor do filme você precisa encostar a chama no negócio pra poder acionar, né? Aí vai lá, encosta, não sei o quê. Ai, conseguimos, funcionou, pá, pá, deu certo. Do nada o maluco tá embaixo. Aliás, todo mundo cai nesse filme, assim, umas 400 mil vezes, né? E aí o cara que tá com a menina no ombro escorrega, tropeça e, meu, mete a cabeça da menina numa mesa que tem do lado e ela morre na hora, assim. Nossa. Ela bate e morre. Pá! Faz um puta barulho. Morreu. E aí ele pega ela no colo e tal, e aí não tem uma gota de sangue, não tem nada. Tem edema, assim, na tem testa, nada, né? Não deformou, não quebrou o osso. Quebrou nada. Tá ótimo. Nossa, cara. E nisso o cadáver do amigo tá boiando na água que o assassino colocou. Né? Meu Deus, cara. E aí quando ele assim, quando ele consegue. Isso aí eles já estão trancados dentro do caixa eletrônico, porque o assassino meteu o carro do cara na porta do caixa eletrônico. Aí ele tá jogando água com a mangueira de incêndio, o moleque vai lá, consegue disparar o alarme do sprinkler, a menina cai e morre, o amigo dele tá morto boiando já, tá só ele vivo. O que, que o assassino faz, ao invés de vou largar esse filho da puta aí pra ele morrer e vou embora? Não, ele decide que ele vai pegar o carro do policial que ele matou. Que ele matou. Um tempão atrás, que foi irrelevante a morte do cara. Não, em detalhe, o policial chamou o reforço. E ignoraram. E aparentemente demorou 3 horas pra chegar. Não, ignoraram, assim. Ele era tipo o policial mais odiado da cidade. É. Por isso que ele tava fazendo ronda no caixa eletrônico às 4 da manhã, sabe? Ele decide catar o carro desse policial que ele tinha matado. E bater com tudo no carro do moleque pra destruir o caixa eletrônico. Não, aquilo pra mim não fez sentido. Por que, que ele fez aquilo? Ele tava entediado. Ele tava querendo ajudar agora. Ah, não te ajudar. Não, ele ficou entediado. É. Foi isso, ele decidiu que ele ia ficar entediado. Eu já matei 2 pessoas. Cansei. Não, fora que assim, ele faz coisas sensacionais e ninguém tá vendo, né? É. Tipo, tem uma hora que ele vai lá, pega uma cadeira de armar que o moleque também tinha convenientemente no porta-mala dele. Aliás, tudo que o assassino usa nesse filme, tirando a mangueira de incêndio, estava no porta-mala do moleque. Não, ele resolveu que ele ia assistir, né? Os três se matando, então, os dois se matando. Então, mas aí assim, ele vai lá, arma a cadeirinha e senta. Por quê? Porque você vê ele sentando. Beleza, um tempo ele fica ali assistindo. Do nada, quando tem essa porrada do carro de polícia no carro do moleque que destrói o caixa eletrônico, uma ceninha depois, você descobre que ele teve tempo de, tipo, catar o cadáver do segurança, arrastar meio estacionamento, botar sentadinho na cadeira, bonitinho. Ai, era verdade, é o cadáver de segurança. Pois é, o cadáver de segurança tava ali fazia umas 3 horas, devia estar dura aquela merda, gelada já. É, então tava menos 20 graus, então, né? Então, meu, imagina só o assassino pegando tipo a perninha dele, dando aquela dobrada pra poder colocar no lugar, sabe? Mano. E aí o moleque chega, põe fogo no corpo do segurança achando que é do assassino. Porque que nem a gente falou, todo mundo tem a porra da mesma blusa. Né? Ai. É os malditos pelinhos no vento. E ele resolve fazer o coquetel molotov. É, ele faz o coquetel molotov porque assim, do nada, o diretor lembrou que o moleque que... Levou a garrafa de vodka. O babacão entrou com uma garrafa de bebida alcoólica genérica. Na primeira vez que ele foi pro caixa eletrônico. Só que assim, um frio do caralho, todo mundo morrendo de frio e ninguém tomou a bebida alcoólica. Não. E outra, aquela merda não congelou. Não. Menos 20 graus e a bebida alcoólica não congelou. Então, mas dentro do caixa eletrônico podia estar um pouquinho mais quente. Tinha gelo na janela. Tava todo mundo. Tava bafinho o sexto sentido, porra. Se do lado de fora tava menos 20 graus, o lado de dentro devia estar aqui, menos 5 graus. Não, 15 menos, graus de diferença não. Menos 10 graus. Tudo bem. Menos que tivesse menos 10 graus. A minha geladeira funciona menos 10 graus. Então, a geladeira funciona mais. Faz gelo. Então. A bebida estaria congelada. Né? Tranquilo. Pois é. Será que foi pelo álcool? Não sei. Estamos aqui divagando sobre a que temperatura álcool de uma garrafa de cinematográfica congela. Não congelou. Aí ele resolveu que ele ia fazer um coquetel molotov. Meu Deus do céu. Nossa, esse filme é muito ruim. Não, e pior de tudo, no final do filme, eles começam a passar o filme de novo. É, não, é assim, o filme, meu, isso aí foi... Pior que assim, esse filme, ele percebe que ele é curto, porque ele te mostra as pessoas andando. Tipo, ah, a menina desceu do carro. Agora você precisa ver ela andando do carro até o caixa eletrônico. Tipo, cada passinho, sabe? Porque você é imbecil e não entende que a menina vai andar até o caixa eletrônico. Então, assim, no final, quando dá toda a merda, que a polícia chega e não sei o quê, o assassino foge, aí prendem o moleque achando que foi ele. Isso. Aí decidem, o diretor do filme decide que ele vai te mostrar o filme inteiro. Ele pega só a parte interessante do filme e te mostra. Olha, aqui foi onde matou o fulano. Olha, aqui matou não sei quem. Olha, aqui eles estão boiando na água, sabe, metade morto já, né? Meu... Ele resolve te mostrar que o cara que foi ele que editou o vídeo da... Ei, puta que pariu! Mano, o assassino do filme, ele queria abrir a porta de trás do caixa eletrônico para editar o vídeo de segurança para incriminar o moleque. Mas ele não conhece o moleque. Mas ele conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Pois é! Ele tinha um estúdio dentro do carro dele pra editar? É, não, mas ele não tinha nem arma. Aliás, então, isso é uma coisa. O filme no final quer te convencer que o cara planejou tudo, que o cara é um gênio, que ele tem uma tara violenta por atacar as pessoas em caixas eletrônicos. Tá, tudo bem. Só que você quer me convencer que um cara que planeja tudo chega de mão vazia e, tipo, o primeiro cara que ele mata no soco. Né? Dá um soco no cara e bate ele no chão. E depois as armas que ele acha é no porta-mala do moleque na caixa de ferramenta. Ele super planejou que ia ter um moleque lá com a caixa de ferramenta, com um arame, com chaves de fenda e o caralho. Não, ele tem tempo de editar um filme pra incriminar o menino, né? Isso, sendo que ele demorou uma hora de filme, que deve ter sido o quê? Umas 6 horas de tempo de gente, de verdade, pra abrir a porta. Nossa, velho. Inacreditável. Inacreditável esse filme. Não, tudo dá a entender que vai ter o 2, né? Dana, pelo amor de Deus. Porque ele tá planejando lá atacar outro agora. Começa os desenhos dele. É, não, puta. Não, é assim, a cena do início do filme é ele desenhando, aí o moleque, que é o nosso herói, andando no meio da galera e tocando uma musiquinha. A musiquinha até que é legal, mas é meio muito clipe, assim. Não tá me contando nada da história. Mas ele tá só me passando o nome. Eu achei que não tem nada a ver aquela musiquinha não, feliz no começo. Não tem nada a ver. E é o que eu te falei no cinema. Ele usa os clichês do 97 e 98 do cinema, que é a música de caixinha de música, bem devagar, pra você ficar bem tenso. E no final, a música de Natal, bem lenta, pra você achar que é um assassino de Natal. Esse filme deve ser lançado no Natal nos Estados Unidos. Pode ser. Porque aqui não faz o menor sentido. Ele tá tipo no meio de julho. No final de julho. No calor do caralho. E lança essa merda desse filme. Não, de mas aqui tá frio, amor. Não tá frio. Tá frio, a gente tá no inverno. 20 e tantos graus, pô. Eu sei, mas nós estamos no inverno. Calor, deve ser que estamos agora. Nos Estados Unidos é calor. Ah, tudo bem. Whatever. É. Não, não estamos no Natal. Não tá nem perto. Não, não faz sentido. Ai, nossa. Olha, não vou falar que é o pior filme que eu já vi na minha vida. Mas é um dos. É um dos, assim, porque... Jesus. Ele, assim, ele tem momentos que ele... Realmente, ele me fez dar muita risada. Porque ele consegue dar aquela volta do... É tão ruim, mas tão ruim que ele fica bom. Só que a maior parte do tempo ele simplesmente deixa entediado, sabe? Ah, eu acho... Vamos às notas? Vamos já acabar com essa tortura? Que estrelinhas você dá? Honestamente, assim... Vocês sabem a minha política, assim, eu tô esperando um filme de merda, se o filme é uma merda, eu vou dar uma nota razoável pra ele. Só que assim, eu tava esperando que esse filme fosse ser pior. E ele não foi... Ah, você vai usar o seu critério de é aquilo que eu tava esperando? Vou usar o critério que eu tava esperando. Mas calma, acabei, não deixou terminar. Eu esperava que ele fosse pior, de verdade, esperava que eu fosse rir mais. E ele não foi tão engraçado, assim. Eu vou dar... De 0 a 10 estrelinhas no escuro, eu vou ser obrigado a dar 2,5 estrelinhas. Porque eu dei risada de verdade, mas eu achei que fosse ser pior, assim, que eu fosse rir mais. E, meu, pra um filme de 1h20, ele é muito longo, ele parece que ele tem 72 horas, assim. É, eu achei que foi o tempo necessário. Não, foi muito longo, tem cenas assim... Tipo, tem a cena do assassino andando até o final do corredor, assim, puta corredor longo. Eu não preciso ver, meu. Você pode mostrar que ele entrou no corredor, que ele chegou no lugar, sabe? Né? Foda-se onde é o lugar. Não interessa. Interessa. É pra dar o suspense. É. Você, quantas estrelinhas escuras você dá pra essa pérola cinematográfica? Eu não tenho a tabela Thiago de estrelinhas, né? E eu dou notas baseadas Pera. Só lembrando, as notas aqui são né, 0 a 10 é só uma escala, mas a gente pode dar negativo, pode eu dar muito dou, mais que 10, tanto faz. Eu não tenho escala, Renata, então eu dou... Ai, gente, é muito ruim esse filme. O que eu falei, eles tiveram várias... É chamar as pessoas de idiota. Palhaço, eu ficava lá, meu, vocês são burros, era só sair correndo. Muito burros. Não, eu imagino que se todo mundo correndo, eu ia amar, porque ia todo mundo trombar no arame, o arame mega forte, invisível. Eu acho que se rola geral. Se levasse o filme pra fora do caixa eletrônico, pra uma estrada, pra um lugar que ele tivesse, tipo, né? Não ia funcionar. Não ia. Nem o caixa eletrônico funcionou, que é um lugar fechado. Ah, não sei. Eu acho que eu dou 2 estrelas. É muito ruim, é muito ruim. É um assassino de merda, num cenário de merda, com atores de merda. Oh. Uma ideia de merda num filme que chama Caixa Eletrônico, Jesus! Não, assim, eu com filmes de terror, é terror psicológico isso? Puta, sei lá, é whatever esse filme. Eu não assisto porque eu sou cagona, tá? Eu falo pro Thiago que tem um filme que eu não consigo assistir, que é o... Aquele que tem a cena da Liv Tyler na cozinha. Ah, Os Estranhos. Com um cara atrás dela com um saco de papel na cabeça. Eu fiquei, assim, 5 dias sem dormir. Deu uma cena. Mas foi uma merda também. Tá, mas eu sou totalmente bostona com esse filme, entendeu? E neste momento eu tô tensa depois de ver esse filme. Eu tô olhando pra todos os lados e dentro tem um cara com um capuz e pelinhos na minha frente. Tá? Eu realmente tô tensa. Ah, mas relaxa, ele vai chegar desarmado. Dá pra... eu tô aqui esperando que o cara vai quebrar o vidro na minha cara. Ah. Mas eu assisti esse filme e ele é muito tosco. Puta merda. Duas estrelinhas sem comentários. Bom, é uma bosta. Duas estrelinhas sem justificativa. Sem justificativa. E aceita do jeito que tá. E dane-se, vocês assistam. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Então é isso. É isso, mas olha. Eu não vou falar pra vocês gastarem dinheiro não, pra vir ver no cinema. Não faz isso. Vai assistir Valente. Muito melhor. Valente é bom, Valente é legal. Nossa, muito melhor. Mas olha, eu acho que esse filme vale a pena você assistir assim. Não, numa galera, você juntar uma galera pra dar risada nesse filme. Ah, sim, você fazer uma sessão em casa, assim, pra dar risada e tal. Vale, porque é um filme que, meu, ele quer tanto ser violento que ele fica muito, muito engraçado. É tosco, assim. É, vale a pena ver com a galera. Não, aluga sozinho. E chama uma galera pra assistir na sua casa e acabou. Isso aí, galera. Isso é porque a gente ama vocês, hein? Olha o filme merda que a gente veio ver. É profissional. Isso aí, galera. Até a próxima. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Entrem em contato, Facebook, qualquer coisa. Vamos conversar sobre esse filme. Me digam o que vocês acharam. De novo, nós somos imbecis, nós achamos uma merda. E você acha a maior obra cinematográfica do terror moderno. Impossível. Deixa aí nos comentários, vamos falar a respeito. É isso aí, brigadão, até a próxima. Tchau.